ouvintes, agora na Alfa, que irá ingressar via Índia para o 02. Afirmativo, mantém posição, portanto, ou pode seguir até quando mais próximo? Pode seguir até a Juliette. Tá excelente. Quando chegar na Juliette, o tráfego já vai ter ingressado na Índia. Ah, ok. Até a Juliette autorizado. 5-4 dando passagem ao Airbus. Já 3179 via Índia, 02. Índia 02, 3179. Solo TAN 3597. TAN 3597 Brasília, centro da Lima. Gente. Pronto, cópia, 360 Brasília. Pronto. TAN 3597 autorizado Brasília, 360 via Up Zulu no 7. Decola down no 0, primeira curva à direita, saída gole ao fito. 55 no 5, transponder controle 19 decimal 35. Brasília autorizado 360, Ops Lula 19, gole o fito, decola da 10, primeira curva de direita, menos 90 metros na pista utilizada. 1935 controle, 55, 15, é o transponder TAN 3597. TAN 3597 apenas corrigindo a aerovia Ops Lula 17. Ops Lula 17, sente. TAN 3597, cotejamento correto, 04, portão, reporte quando pronto. Pará. Torre Salvador, 35514, aproxima se pode esperar da Charlie, pronto. Torre Salvador, 35514, aproxima se não pode esperar da Charlie, pronto. 35514, autorizado ingresso e decolagem, pistola 0, vento 150 graus, 8 nós. A linha decola 5-5-4. Confirme. Boa noite, 97. Autorização de tráfego com fim de informação Lima. Boa noite, 97, com fim de 360. Pronto, cópia. Pronto, cópia. Boa noite, 97, autorizado com fins 360 via Upper Whisky 58. Decola no 0, primeira curva à direita, gole Gonza. 5525, o transponder 109.35. Autorizado nível 360, Upper Whisky 58. Decola com curva à direita na gole Gonza, transponder 5525, controle 109.35. Confirma apenas o transponder. 5525, voo 1897. 1897, cotejamento correto, informa que a cabeceira da 10 deslocada em 90 metros. Reporte quando pronto, para acionamento push, portão 10. Certinho, chegou 1897. Provado, prosseguiu o táxi, reporte para o ingresso e decolagem. 5514, bom dia. 5514, bom dia, contato radar na decolagem, sub mantém nível 150 no perfil PUCA, lançar Aracaju, vigilância. Na PUCA para 150, 5514. Salvador, bom dia, objeto 6709, gente da Lima, cruza 150, descendo para uma centena na proa de bom. Objeto 6709, bom dia, identifique, desça para o nível 040, após bom, segue na via chegada, o objeto 6709. Cruzado 40, após bom, desce via 6709. A decolagem. Salvador, está 3597, pushback, acionamento, posição 4. 3597 é autorizado, push acionar, posição 04, repor táxi. Vive, push acionamento, chamada táxi, está 3597. Salvador, bom dia, está 3153. Da 3153, sem dar informação em curso a Lima? Afirmativo. Da 3153, ponto COP, Galeão 360. Posso para a COP. Da 3153, autorizado Galeão 360, via Upper Zulu 14, decola da 10, primeira curva direita, saída da EL, transição Blaze 5526, transponda o controle 1 no 9 decimal 35. Autorizado Galeão 360 da El Blast, da 10, primeira curva direita, Upper Zulu 14, vai ser o dia 5526 no transponder, 1935, controle de saída. Da 3153, com estejamento correto, 03 o portão, reporte táxi. Corrigindo, reporte quando pronto, para acionamento posto. 3153. Salvador, é o gol no 804, autorização? Da 3153, reporte quando pronto, para acionamento posto. Vai reportar, 3153. Bola 04, Senta Lima. Senta Lima. Bola 04, Galeão 380, pronto cópia? Pronto cópia. Bola 04, autorizado Galeão, nível de voo 380, via Upper Zulu no 4. Decola down no 0, primeira curva direita, saída da EL, transição Blaze 5530. Transponde o controle 1 no 9 decimal 35. Voo 904, autorizado Galeão, 380, nível Upper Zulu no 4. Falando no 0, curva direita, da Elblast 5530, transponda 0935, no trânsito. Protejamento correto, 09, portão, reporte quando pronto. Amanhemos, 804. Gente, Mike Delta, livre frequência. Tango Serra, autorizado a decolar as pistas 17, vento 150 graus, hora 629. Patrulha, bom dia, do Alfa Tango Serra. Tango Serra, bom dia, corredor Axé, mil pés, reporte o farol da barra. Tango Serra. Para o táxi, o CA 3597, nós temos zona 51 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia alterna com fins. 3597, autorizado, Índia, para o ponto de parada no 0 via Charlie. Ajuste no 015 na Charlie, quando pronto, torre 1086. 10015 na ajuste agora, Índia Charlie, ponto de espera 186, até lá na sua escuta, CA 3597, boa tarde, senhor. Alfa Tango Serra, prossiga. Quando possível, senhor, eu gostaria de solicitar a ascensão o quanto antes para a execução de variação de velocidade aqui na subida, possível? Gente, mantém escuta, o Webjet 6709, 2000 pés, está livre a final do ILS, sem glide, 1015, 1015, reporte estabilizado, ou visão com capô. Negativo. Ok, foi autorizado para 2000 pés, livre o ILS sem glide, 1015-1005 para reportar visual ou estabilizado. Ok, 2015 vai reportar visual estabilizado, 6709. O Alfa Tango Sierra, aguarde ainda para ascensão 045 até cruzamento com 737 na final. Ok, vai aguardar, sim. estabilizando visual com campo, trem baixo travado, 6709. Positivo, meia milha para marcador externo completo, torre 1-8, decimal meia, um pouso, objeto 6709. Torre 18-6-6709. Na avistado, completa aproximação, número 1 para pouso, venta de 150 graus 0,19, ajuste 1,0 no 5 agora. Quem chamou foi o 3597, não pode esperar aguardando, senhor. Mantém o ponto de espera, aguarde para dar colagem, 3517. Aguardando, senhor. É, objeto 6709, passando externo, trem baixo travado. Tráfico avistado, tem autorizado pouso na pista 1-0, venta de 150,8, atento aos primeiros 90 metros, fechado devido a obras. Livre pouso, pista no zero, centro dos 90 metros, objeto 6709. Salvador, é o gol 1897 na gate 10 para o pushback e acionar. Gente, aguarde. Já tem um tráfego da companhia realizando push nesse setor, aguarde. Vai aguardando, você escuta. Chame agora centro Recife, frequência 12685, alterne 12545, onde é? O 5594, 12685, 12545, bom dia, obrigado. Extensão a 045, Alfa, Tango Serra. Controle Salvador, é o Romeu Romeu Novembro, bom dia, informação Lima. Romeu Romeu Novembro, bom dia, identifique, desce até o nível 050 via chegada à marinha. 050 via chegada à marinha, novembro. Afirma. Tan 3179, autorizado Guarulhos, nível de voo 320 via Upper Whisk 50. Decolada 1-0, primeira curva direita, saída da EL, transição de NER 5540, transponder, controle 1-9-35. Autorizados o Guarulhos, a uniforme 850, a da EL de NER. Transponder 5540, 11935, nível 320, muito obrigado, TAM 3179. Primeira curva à direita, TAM 3179, portão 02, reporte quando pronto. Curva à direita, reportará quando pronto, no 02, 3179. Taxi para o voo 607, temos 186, bordo alterna, Galeão com 4 horas e meia de autonomia. Vento 150 graus, 0629. Tan 3597, autorizado a decolar. No 015. 1015, Juliette Alfa 186, no ponto de espera 10. Obrigado, bom dia. Bom dia, até o ponto de espera da mente, curta bom voo. Informou a cabeceira 90 metros de locada. Cabeceira no 0. Obrigado, 607, está lá na sua escuta. Então, logo 1795, está pronto para o táxi com 185 a bordo. Autonomia de 3 horas e 50, alterna Campinas. No ponto de espera quando pronto, 2186, ajuste no 015. Ponto de espera 186, 1095, frente dos 90 metros, segue como número 2, 1795, obrigado, é um bom dia. Salvador, tá 3153. Então, 3153, aguarde para o push no 03. Vai aguardar, 3153. Só o objeto 6709, bom dia. O objeto 6709, táxi de Alfa, mantém a posição, seu táxi é Juliette. Alfa, seu Juliette. Bom, 897, na frente, para o posto. Alfa. Afirmativo, e autorizar agora. Livre acionamento e pushback. Reporte quando pronto para o táxi. Agora para o táxi, grato. 220 nosso, 90. 07. Podemos encerrar controle? Possível. Inicialmente sobre até 2.500 pés, é que está exatamente aí no setor de aproximação. Temos um tráfego aí, mais uns 5 minutos aqui. Ok, vai manter 2.500 pés aqui na proa 250. Está livre aí a manobra? Aí mantenha o 025. Eu vou manter 025. Oi Salvador, bom dia, tá 35 na 7. 5 no 7, bom dia, contato radar na decolagem, submantenha de voo 360, perfil gole, transição ao fito. 3597. 360, Guarulhos. 3597. O Bang referido é o que se encontra agora para ingresso na Taxa Juliette. Número 07, autorizada a decolagem, pista 1-0, vento, 1-5-0 graus, 1-0 nós. Iniciando, voo 607. Juliette, Quebec, Kilo, confirmando Vera Cruz, a notificação Vera Cruz, confirme o padre que se encontra. Se encontra no hangar da Bata. Te batam no mil pés, Vera Cruz, o Juliette, Quebec, Kilo. Pronto, cópia. Afirmo. Direto Quebec Kilo, autorizado Vera Cruz, 1.000 pés, decolador 1-7, primeira curva à direita, restrito no corredor Axé até a liberação do controle Salvador. Aciona 0117 no transponder, o controle 119.35. 0117 no transponder, decola com curva à direita, na escuta do controle para a liberação do corredor Axé, na frequência 119.35, e está pronto o acionamento. Direto Quebec Kilo, confirme o PUB? 03. 03 a bordo para acionamento e táxi, torre 186, bom voo. Obrigado, bom dia. 32, controle, 19.35. 19.35 no 607, obrigado, bom dia. Bom dia. Bom dia, aqui ele prossiga. 3 a táxi, reporte para ingresso da decolagem, pista 17, Juliette, Quebec, Kilo. 2015. Voo no 607, contato radar, sobre nível 360, saída da Dael, transição de NER. 360 da Dael de NER, no 607. A posição 2 para 17, pronto, cadê que deu? Autorizado a alinhar, reporte pronto para decolagem, Kilo. O gol 1897 para o táxi com 185 POB, 3 horas de autonomia, alternando Campinas. Teste o Quebec Kilo. Quebec Kilo, autorizado a decolagem, pista 17, vento 150 graus, 089. Quebec Kilo. E Juliette Alfa, quando ponto 186. Bom dia, obrigado, hein? Bom, bom. Obrigado, bom trabalho. Papa Romeu November, para o localizador, curva direita para o 070, autorizado sinal, reporte estabilizado. Direita 070, reportará estabilizado, November. Juliette Quebec Kilo decola ao 34, controle 119, decimal 35. Quebec Kilo, bom dia, grato. Bom dia. Controle Salvador, Juliette Quebec Kilo. Juliette Quebec Kilo, sua vara mil pés. É, corredor Axé, reposta Farol da Barra. Repostaremos Farol da Barra, Quebec Kilo. Ano 35117, passa nível 1110, Chile Recife 1288, alterna 1264. 288-264, tá 3597. 35 de autonomia, alternando Guarulhos com 174 a bordo. 3153, irá da passagem ao Bang da Gol. A sua direita na Alfa, segue o como número 2, ponto espera quando pronto 186, ajuste no 0 no 5. No 0 no 5, no ajuste agora, vai dar passagem ao avião da Gol. O número 2 no ponto de cara vai chamar 1862, ou 3153. Controle, bom dia. Voo no 715. Voo no 715, contato radar no nível 380, saída Gole ou Fito. Toma no Gole ou Fito, livre ascensão para o 380, gol. Controle, Alfa Tango Serra. Prossiga, Alfa Tango Serra. Presente, pode acender o 045. Autorizado, 045, Alfa Tango Serra. Alfa. Visto no 0, vento 150 graus, 062 é nosso. 10, bom, no 897. Voo no 605, passa nível 110, chame Recife 1288, alterna 1264. Voo no 607, copiou a informação? Voo 607. Afirmativa. Não, prossiga com a mensagem. Chame Recife 1288, alterna 1264. 288, 1264, bom dia, bom trabalho. Romeu Novembro, chama agora a torre 186. 186, Sérgio. Torre de Salvador, é Romeu, Romeu Novembro. Bom dia. Bom dia, Romeu, Romeu Novembro. Trânsito na final, baixou e travou. Complete aproximação 737 na corrida, informarei pista livre, o vento 15.